Ouço as risadas e fico presa a ti. Vejo as passadas riscadas no chão. São penas e penas que guardo só para ti. És a batida do meu coração. Diz-me o que é que eu faço sem o teu abraço. Falta mais uma dança para nos dar esperança. Vira-me mais e a volta aqui. Volta-me mais e a vir aqui. Gira-me mais e a volta para mim. Roda-me mais e até ao fim. E a mente apavora o que ainda não é ver. Já dizia Caetano e eu vejo-me aos pés. Em menina dizia um dia vai ser assim. Só mais um sopro, volta para mim. Diz-me o que é que eu faço sem o teu abraço. Falta mais uma dança para nos dar esperança. Vira-me mais e a volta aqui. Da Guilhermina chamava Serra da Leba. Serra da Leba. Diz-me o que é que eu faço sem o teu.